ZYK691, 1410 kHz. Rádio América Sociedade Anônima São Paulo, Estado de São Paulo. América, o sucesso em primeiro lugar. América! A Rádio América está em primeiro lugar. Obrigado a você que nos dá a alegria da sua audiência. Rede Paulo Sarte América, a emissora AM líder em São Paulo. Rede Paulo Sarte, a rádio da família. A emoção do povo. Programa Eli Correa. Se você quer ter um cabelo bonito e com muito brilho, você precisa usar shampoo Monange. A linha de shampoo Monange age diretamente na saúde dos cabelos, da raiz até as pontas. Camomila para clarear os cabelos. Proteínas do leite para dar brilho e volume. Jaburandi para evitar a queda dos cabelos. O Monange tem um shampoo e um creme de pentear para cada tipo de cabelo. Monange, um verdadeiro tratamento para os seus cabelos. Para cabelos danificados, Monange com vitaminas. Para cabelos opacos e quebrados, use ceramidas. Gele de trigo se o cabelo for seco. Linha completa de shampoos e cremes de pentear, Monange. Rede Paulo Sarte, a rádio da família. Quando você toma Lactopurga, seu intestino funciona como um reloginho. Lactopurga, você sabe, funciona. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Paulo Sarte Serviço. A informação total. A noite de Natal com a Disney, o Shopping Plaza Sul trouxe para este Natal os personagens Mickey, Minnie, Pato Donald, entre outros, para alegrar a criançada. O evento é gratuito. O Shopping Plaza Sul fica na Praça Leonor Calpa, número 100, na Saúde. Rede Paulo Sarte, o serviço total. Feliz Natal! Feliz Natal na Rádio América, Rede Paulo Sarte. Programa de Correia, paz, amor e muitas alegrias. Feliz Natal! Às 12h36, Papai Noel, 12h36. Aqui eu tenho os votos também de Feliz Natal da PRS, Lopes Representações, Pedro, Denise, Dinho, Toninho, Roberto. E obrigado pela árvore que vocês, né, eles escrevem aqui embaixo. Que a sua árvore de Natal esteja repleta de todos esses presentes. Em cada linha é um presente, é ou não é? No caso, paz, união, alegrias, esperança, amor e sucesso, realizações, luz, respeito, harmonia, saúde, solidariedade, felicidade, humildade. E vai assim, vai construindo uma árvore. Legal mesmo, pessoal da PRS Lopes Representações, Pedro, Denise, Dinho, Toninho e Roberto. E para vocês, que a árvore de Natal também tenha tudo isso e muito mais, tá bom? Às 12h36. Eu tenho aqui ainda gente de Carapicuíba, Lígia Moura. Liviste veio para agradecer a oração do poder que eu havia pedido. Muito obrigada. Essa mensagem é para você e todos os ouvintes. Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Deus, por sua vez, lhe deu um cacto e uma larva. O homem triste ficou, pois não entendeu o porquê do seu pedido vir errado. Ele tinha pedido uma flor e uma borboleta. Pois Deus manda um cacto e uma larva. Pensou que talvez o senhor tivesse se enganado na hora da entrega dos pedidos. Pois também, com tanta gente para atender, né, quer ver que o senhor se enganou. Resolveu não questionar. Passaram-se alguns dias e o homem foi verificar o pedido, né, que ele deixara esquecido. Cacto, larva. E do espinhoso e feio cacto, nasceu a mais bela das flores. E a horrível larva se transformou numa belíssima borboleta. Deus não se esquece de você. A maneira de Deus é a melhor maneira e o seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça tudo errado. O verdadeiro sentido do Natal não são árvores, presentes, Papai Noel ou encontros. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus, é o amor. Tá aí, Lígia. Lígia, e ela é verdade. As coisas são todas complementos, né? São 12h38, gente, 12h38, Alzira de Oliveira Rodrigues e família, de uma amiga muito sincera, e Alzira de Oliveira Rodrigues e família, deseja você e tal, e mais a todas as pessoas um Feliz Natal. Muito obrigado, Alzira. Também quero agradecer, primeiramente quero agradecer o seu cartão de Natal e também o jornal do Eli Corrêa. Fiquei muito feliz e um ótimo Natal para você e para todos os ouvintes. Cristiane, do Jardim da Saúde, às 12h38. Tenho também aqui, olha quanta gente, a família Pimenta. Cleusa, José Carlos, Marco e Daniel. Alô, Daniel Pimenta. Alô, Camilópolis, Santo André. Quero agradecer a sua mensagem de Natal que gentilmente nos enviou. Seu filho também. Desejamos também a todos um Feliz Natal, ok? Família Pimenta, Cleusa, José Carlos, Marco e Daniel em Camilópolis, Santo André. Nós vamos às 12h39. Eu desejo a você um Feliz Natal. Eliana Aparecida Vieira, Jardim das Rosas. Recebi a sua mensagem, a sua e do Eli Corrêa Filho. Fiquei muito feliz. Poxa, você leu a carta da saudade no dia do médico, em 99. Foi através de você que conseguiu um advogado. O processo está caminhando e quando eu tiver a resposta, com tanto desejo, lhe digo. A mamãe, Helena, também é sua ouvinte. O meu filho Caio, de 3 anos, também fica te imitando. É muito engraçado. Com essa idade, 3 aninhos. Oi, gente! Helena Aparecida Vieira, Jardim das Rosas. Valeu! América. Vamos cantar parabéns. Alô, Domingos Chinelato, Maria Aparecida Chinelato. 51 anos de casados. Eu não sei se é Chinelato ou Quinelato. Alô, Vila Califórnia, filhas Ana, Penha e Magali. Parabéns para o seu Domingos, parabéns para Maria Aparecida. A Maria Regina de Souza, de Carapicuíba, esposo Marcos e o filho Gabriel. Alô, Vitório Gonçalves Teixeira, de Campos Elíseos, esposa Sandra e filhos Marcelo e Tânia. Aniversariantes do dia. E claro, né? Aniversariante também do dia. Ele, Jesus. Sucesso, Eli Corrêa. No CD Direito de Viver. Com toda a renda revertida ao Hospital do Câncer de Barretos. É de sonho. Símbolo maior de união na família. Rede Paulo Sati América, a rádio da família. Feliz Natal. Zero Cal, o adoçante 5 estrelas, o adoçante mais consumido do país. Zero Cal, adoça e emagrece. Quer um adoçante mais gostoso que açúcar? Zero Cal. Quer um adoçante mais consumido do país? Zero Cal. Adoçante 5 estrelas. Zero Cal. Rogério Gama. Eli Corrêa, chove em alguns pontos das principais rodovias que ligam São Paulo ao interior do estado e também ao litoral. Uma rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, que vão para o interior, a Anhanguera e Bandeirantes, e as rodovias que vão para o litoral, o sistema Anchieta Imigrantes. Mas o motorista, de uma forma geral, não enfrenta problemas ali. No caso do sistema Anchieta Imigrantes, para quem vai para Santos, litoral sul, a operação é a 4x3, ou seja, vai descer a serra pelas duas pistas da Anchieta até as 4 horas da tarde. Depois vai descer somente pela pista sul. O motorista só deve redobrar a atenção, não tem neblina, mas essa garoa fina acaba transformando o asfalto num sabão, ele correr. Às 12h52, gente, quero aqui mandar um abraço para Luiz Duarte. Ele adora a carta das 8 e a sessão Que Saudade de Você. E a oração que ele pede também já foi enviada, a oração mais poderosa que é a bomba atômica, que é a oração do poder. Ele é lá do Rio de Janeiro, gente. Ele é do Rio de Janeiro. Ok, então, Luiz Duarte. Também quero registrar aqui a Neuza Regina Celane Quiriquian. Só a paz e a felicidade são dignas de serem sonhadas. Feliz Natal, Neuza Regina. Para você também, Neuza. Eu recebi ontem o seu cartão, obrigada. Enviei um para você eletrônico, espero que receba. Já recebi, do Jardim da Glória, a Terezinha. Terezinha, valeu, hein, de coração. Também quero aqui registrar Tiago Eduardo Galvão. Alegre-se, hoje nasceu para nós o Salvador. Como é bom esperar a chegada do menino Jesus. Celebrar com alegria, em família, o amor de Jesus. Que ele nasça todos os dias em sua vida. Olha aí, e seja para todos o verdadeiro caminho e a verdade e a vida. E também tenho aqui, gente, para agradecer, obrigar, ouvir a oração do poder. Eu gostaria de pedir a vocês, já foi enviada a oração do poder, viu? Já foi enviada para você, é Sibelino, Sibelino. Legal. Você está preocupada com a saúde de sua pele e de seus cabelos? Vive usando cremes que não adiantam nada? Você pode estar precisando de um tratamento mais completo. Tome Zincovit 600. Zincovit 600 é um suplemento de vitaminas e minerais importantes para uma pele mais bonita e cabelos mais fortes. Zincovit 600, o seu aliado na guerra contra o espelho. Zincovit 600. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. América. Às 12h54, Rosilene Moreira Dias do Ipiranga. Rosilene Moreira Dias do Ipiranga, agradecendo ao cartão de Natal que nós enviamos. Legal, Rosi. E a Francisca Carvalho do Ipiranga também está agradecendo, assim como Margarida Silva Reale de Pirituba. Às 12h54. Sucesso, ele correu. Da novela O Clone. Sandro.